marcou presença aqui no nosso programão esse final de semana. Legal, hein? Vamos lá, vamos mais. Sou da cidade de Cardoso, estado de São Paulo. Eu queria participar do Pix premiado. É Vilma. Valeu! Aí de Cardoso, São Paulo. E a Jandira da cidade de Milagres. Sou fã do seu maravilhoso programa. Não perco, é muito bom. E coloque o meu nome no sorteio. Jandira da cidade de Milagres. Valeu, Jandira de Milagres, participando aqui do Melhores do Brasil. Já está aqui separado também, já está concorrendo ao Pix premiado no valor de 200. É duzentão, é duzentão. Muito bom, hein? Então vamos lá, né, produção? Vamos para mais uma participação. Falo aqui de Tamandaré. Opa! A rádio Tamandaré. Que legal. A rádio que eu escuto é na Estrela do Mar, viu? E meu nome é Maria de Fátima Santos, certo? Eu gostaria que você botasse meu nome aí no sorteio. Quero participar desse Pix premiado. Pronto, eu não vou pedir música não, porque a música que tá saindo é muito boa. Se quiser colocar aí um forró bom aí, que agora é festa junina, né? A gente vai escutar. Ok, um abraço pra vocês aí. Mais uma vez a participação aqui de Tamandaré, Litoral. Um abraço pra vocês também aí. É Lúcio Santos de Olho d'Água, Mauriti, Ceará. Eu gostaria de participar do sorteio do Pix premiado também, com Marcos Filho. A rádio é Jamacaru FM. Ok, Leandro Tarquino da Silva de Santo Antônio, no Rio Grande do Norte, abraçando também a todos os nossos ouvintes aqui, tá participando e tá marcando presença e participando também do Pix premiado. Então você mande seu áudio, DDD 819-9710-8896, tá bom? 8896, então 819-9710-8896. Lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê

chave do meu coração. Pode chegar a hora que quiser, a minha vida é só pra te amar. Você sabe que o nosso jogo é sempre aberto, não se preocupe que tá tudo certo. No meu sorriso é o teu lugar. Você é a manteiga que passo no pão, é meu arroz juntinho com feijão, é a saudade que eu quero beber. Não sei se você sabe, eu sou seu alfininho. Você precisa só cuidar de mim, porque já gosto muito de você. Vem, vem, da música tá chegando com Joel Cabral. Quem ouve rádio fica sabendo. Bastidores da música. Voltei para falar que destaque do brega: Rafaela Santos lançou Timeline. Conhecida nacionalmente como uma das boas novidades do brega, a paulistana criada no Recife, Rafaela Santos, intérprete de sucessos como Quem é Louco Entre Nós, Não Vou Desistir e Você Lembra, promete surpreender com seu novo EP Timeline. O álbum, com 6 faixas, incluindo uma inédita, 3 regravações e 4 poporris, 15 músicas ao todo, tem como proposta reviver a trajetória de pouco mais de uma década da cantora de 27 anos. A coletânea traz regravações dos sucessos que marcaram sua carreira até aqui, como Só Dá Tu, Amor de Adolescente, Travesseiro Vazio, Banhado a Outro, entre outros. Gravado no mês de abril na capital pernambucana, na própria sala de estar da casa da cantora, o audiovisual prima por um conceito mais intimista. Vale a pena conferir Timeline, de Rafaela Santos. Daqui a pouquinho eu volto com mais notícias. Até já! Você ouviu Bastidores da Música. De volta a qualquer momento. Bastidores da Música. Eu mudo de nome se eu não estraga a 20 sexta-feira sua. É o que faz essa hora. Sua boca tá passando do limite. Essas greves de beijo não existe. Vamos parar com essa raiva toda. Pegar por qualquer coisa ou então nós dois desistimos. Cê pega seu rumo que eu pego meu. Cê fala tchau, eu falo. Então valeu. Cê não me liga, eu também não te retorno. Sem choro, sem raiva, sem ódio. Só não deixa eu virar uma saudade, não deixa eu tocar fogo na cidade. Se eu virar o motivo das suas demoras, eu mudo de nome. Se eu não estrago 20 sexta-feira sua, não deixa eu virar uma saudade, não deixa eu tocar fogo na cidade. Se eu virar o motivo das suas demoras, eu mudo de nome. Se eu não estrago 20 sexta-feira sua, não. Seu rumo que eu pego meu. Cê fala, tchau, eu falo. Então valeu. Cê não me liga, eu também não te retorno. Sem choro, sem raiva, sem ódio. Só não deixa eu virar uma saudade, não deixa eu tocar fogo na cidade. Se eu virar o motivo das suas demoras, eu mudo de nome. Se eu não estrago 20 sexta-feira sua, não. Se eu não estrago 20 sexta.